E aí, aqui quem tá falando é o Nando Reis, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Esperei por tanto tempo. Yeah, yeah. Ow. Olha só, lembrando então, essas três últimas músicas que nós mostramos aqui foram tocadas pelo Bob Dylan no programa dele, que era XM Satellite Radio, uma rádio digital apenas disponível para os assinantes americanos e que em breve, certamente, estará disponível para todo mundo. Essas tecnologias aí não tem fronteiras, né? E a BBC já acertou a compra de um pacotão, de repente a OFM podia entrar nessa, hein, maluco? Ô, Nando, tá com problema, cara? Não, tô ouvindo. Dá uma bodeguinha dessa aí, é pão de mel. A sua explanação. Tem nada pra molhar a gargantinha, não? Pô, você tá achando que isso aqui é restaurante, cara? Aliás, você, a ideia do programa aqui de televisão, porra. Ah, tá nessa. Aperitivo musical, pá. Catedral, né? Então esse aí é o fundo, Arrested Development, o Merle Haggard e o Chuck Berry já passaram pelo programa. Outros artistas, nomes que eu nunca ouvi falar, que o Bob Dylan tocou, Laverne Baker, cantora espetacular, uma gravação de 61, Fred Astaire, I Won't Dance, Beck, Devil's Haircut, músicas que ele tocou, meu amigo, Chuck Berry, Arthur Alexander, The Blasters, Blur com Coffin TV, Blondie, Hanging on the Telephone, Billy Bragg com Wilco, Cab Calloway, Ruth Brown, The Carter Family, James Caan, Johnny Cash, Dave Allen Coe, Bing Crosby, Elvis Costello and the Attractions, Radio Radio, música 78. Nosso queridíssimo Graham Parsons com a banda The Flying Burrito Brothers. O que mais? Grateful Dead, Friend of the Devil, do disco espetacular American Beauty. Evidentemente, Woody Guthrie. E por aí segue a trozobinha. Tá efervescente aí a participação? Alguém falou da Lua aí, cara? Não, ainda não. O Man tá perguntando se você vai dizer o nome do baixista da música The Temptations. Shake it Ground, é isso? Hein? O nome do baixista... da música Shake Ground, do Temptations. Ah, aquela turma lá da Motown, né? Enfim, ele quer que você toque, você esqueceu do... Jerry Jammer, Chuck Rainey, sei lá. Graham Parsons do Country. Graham Parsons. Comentei, mostrei terça-feira passada, a trilha do Último Rei da Escócia. Você já viu o filme? Ainda não. É, eu também não. Essa música aqui abre a trilha, olha que espetáculo, hein? Bob Dylan podia cair nessa área aqui que tá meio fraca no programinha dele. Limanyi toko. essa é a música que abre a trilha sonora do filme The Last King of Scotland. O cidadão chama-se, vem mais um pouquinho, não, por favor, Momo Wandell. Segura. Clima meio monsueto, né? A música intitula-se Toco. Você tá ouvindo aí? Tô. É, então vem mais lá que eu não tô ouvindo nada aqui. Nada, nada, nada. Sumiu meu som aqui. Ah, obrigado. Tá. Obrigado. Explica aí. Não, não é. Que seu menisco insensível, né? Igual do Ronaldinho 99. Seccionou aí o som do meu fone, né? Mas enfim, Nandão, você que tá. Você tá perturbado hoje, né, cara? Não, tô bem, tô bem. Não, tá bem mal, né? Ouve aqui. Tem cinto de segurança aí pra tu não sair voando? Manda. Tem? Claro. Senta, não, senta, não. Vai sair legal. Senta. Então tem que dançar dançando. Tem cinto aí, Nandão? Arrebentou. Efervescente aí a paradinha? Tá indo bem agora. Ouvimos então, direto da trilha do último rei da Escócia, Momo Wandell com a música Toco, e ao fundo, Prisoners of Technology, Motherfucking Real. Alguma informação aí de última hora? BH, tudo certo? Tudo nos trinques? Tranquilo, fluindo bem, faltando 20 minutos para o The End of the... Come esse último pãozinho de merda. Não, tô enjoado, cara, tô enjoado. Ah, você tá enjoadinho, hein? Não tô bem, mano. Acabou de falar que tava bem, cara. Não, tô bem, mas tô enjoado, entendeu? Ah, você tá bem, mas tá mal, né? Exatamente. Olha só, esse mundo da tecnologia, né? Da música, que hoje é uma coisa que passa assim, ninguém vê, ninguém viu. De vez em quando há surpresas, né? No sentido... acadêmico do mercado fonográfico. Né? Assim como o Arctic Monkeys e seus ídolos venderam não sei quantas mil cópias em uma semana do disco mesmo, né? Coisa física. Depois de ter sido baixado, né? Download, não sei o que, babá, mas né, o sucesso comercial acabou. E por falar em acabar, acabou aqui o disco. Voltar aqui na marra, né? Esse é um 12 polegadas que, se der volume aqui e aumentar um pouquinho o grave, desaba o prédio da Oi, tá ligado? Não. Desorientação? Total. Mas enfim, agora em janeiro de 2007, saiu pela Sub Pop o terceiro disco de uma banda chamada The Shins, a banda americana. Em pouquíssimo tempo, o disco, esse umzinho aqui, com uma capa bacana pra caramba, um encarte espetacular. Olha o adesivo, Nandão. Vou colocar aqui na caixeta, né? Um adesivo bacana pra caramba, com as letras da banda, um trabalho gráfico de primeiríssima. O disco vendeu em pouquíssimos dias 100 mil cópias. Hoje, provavelmente, já passou de 150 mil, né? Quer ouvir? Ah, é bom, né? Yeah. Nai baba tiranga ni gomba muno. Saita sego mwanangu. Chiriva tatuka. Ini baba wako one. Mai wako two. Neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Honka honka. É fundamental na vida do sujeito. É isso, cara. É um programa perfeito. Fire past one, fire one. They are the fabled lambs of Sunday Ham, the ages known. And they could float above the cars in circles if they tried. Laid in fire, I know. To keep some hope alive that a girl like I could ever try, could ever try. So we just skirt the hallway signs, a phantom and a flower. Porch again, another afternoon with the goat head tunes and pilfered booze. We wander through mama's house, the milk from the window lights, family portrait circa 95. This is that foreign land with the spread on towns, and it all feels fine. Someone they tap on Monday heads to zombie walk in our store. This town knows it's hardly worth the time. And we'll no longer memorize or rhyme to follow along in our climb. Stepping over Orientação garantida, ou sua audiência de volta. Agora, Oi, é aquela FM. História, né? Tem alguma coisa de novo aqui nesse disco? Nós ouvimos duas músicas, hein? Australia e Phantom Limb. Sea Legs aqui ao fundo. Não tem nada, mas é bacana pra dedéu, como você fala. Vai salvar o rock and roll? Não. Mas é bom pra Mireia. Nandão, tu viu o Eclipse, cara? Não, mas a Michelle tá falando que a lua tá espetacular, rapaz. Não, aquela coisa de doido. Eu vi ela chegando, chegando. Aí ela não apareceu nem toda, não, porque imediatamente depois apareceu um prato, assim, vermelho. Ela se escondeu atrás das nuvens, isso aqui, daí não vi mais, deve ter tá aparecido. Tá tímida, né? Tá tímida. Agora eu acho que não tá, não, pelo que o negozinho tá falando aí. É, tá iluminando o quarto dela. Né? A Michelle, é? E a mãe tá tamborindando ou não? É, Michelle, como é que tá aí o batuque? Abdominal. Intestinal. Muito bem, o Richardson falando que chegou agora de Juá, lembra dele? Claro. Se perdia lá, ouvindo o Jeff Buckley. Pois é, ele dessa vez ele não se perdeu, até porque ele não tá ouvindo o Jeff Buckley. E ele tá avisando aqui, tá fazendo um documentário sobre a história do Soul Music. Talvez você queira assistir, né? Você curte Soul Music? É, mais ou menos. Mais ou menos, né? Pois é, e lá em Belo Horizonte e tal, ele tá mandando... Depois ele manda um e-mail explicando melhor, né? Carolina Mata também. Acabou Vinícius o vídeo, acabou Bonfim, a pipoca. Exatamente, o Man. E essa toda a galera. Manda frenético. Linha de frente, né? Ouve só, manda um beijo pra Severina aí, cara. Ela tá enjoada. Serva, ela tá enjoada que nem você, ó. Vamos tomar uma serva, tu entendeu? Tá enjoadinho pra Dedéu, hein, beijo, cara. Beijo, hein, Sevinha. Beijo, Sevinha. Rapaz, o tempo passa tão rápido, mas tão rápido, a gente fica tão conectado aqui com o programa, que eu não me lembrei de mostrar os compactos que o Caipirinha mandou, cara. Que é verdade. Rapaz, também não ligou, né? Então, que mal está, rapaz. Terça-feira que vem a gente cai de boca nesses discos aqui. Vou procurar até saber do que se trata, né? Tirando o Block Party, os dois do The Queen, The Good, The Bad and The Queen. O resto eu nunca ouvi falar, meu amigo. Curtiu o Shins aí? Muito legal. Tem uma música que a última música é linda, maravilhosa. Olha só, você com um cara romântico. Olha só. Deixa eu ver aqui qual é. Essa aqui, ó. Olha só, fecha o disco. A Comet Appears. Mas a saideira do programa de hoje, enfim, agradecer a participação da nossa torcida, como sempre. Durante a semana, aguardamos. Peraí, sabe quanto tempo falta? Mas tem uma música aqui de 5 minutos. Ah, tá, beleza. A saideira total, uma homenagem a um ídolo do Ronca Ronca. Olha que bacana. Smiley Comet, take a drink just to give me some weight. Some Uberman I'd make, I'm barely a vapor. They shone a chlorine light on. Caipirinha confirmou essa semana que em junho chega ao Brasil. Então estará aqui ao vivo com a gente contando as últimas novidades do Reino Unido, lógico, né? Mas enfim, agradecer a participação da nossa torcida. Durante a semana aguardamos mais contatos com vocês, pedindo música, como sempre, criticando, corrigindo as nossas batatadas. Pô, a gente deve ter mandado muitas batatadas hoje, hein, Nandão? Eu não. Porque 2 horas de música, de intérpretes, bandas, que há muito tempo não passam por aqui, ou que nunca estiveram no programa, então a batatada deve ter sido forte hoje, né? Rendemos nossa homenagem aos 40 anos de Sgt. Pepper's, a Mojo. A nova edição da revista vem com CD, totalmente voltado ao disco, com 13 bandas independentes reinterpretando o clássico dos Beatles. Nós abrimos com 2 dessas músicas, A Day in the Life e Sgt. Pepper's. Ouvimos diretamente de Belo Horizonte, Gardenais, Bailarina, Pixeltan, a turma do DFA, Get Up, Say What. Ouvimos mais o que? Bois de Gerião, Magazine. Magazine era a banda do Howard Devoto e do Barry Adamson, super baixista que foi tocar com Nick Cave depois. Ouvimos Momo Wandell, diretamente da trilha do Último Rei da Escócia. George Benson, You Can Do It, Baby, com a turma Cucaracha de Nova York, New Yorican. Arrested Development, Chuck Berry e Merle Haggard. Sequência criada por Bob Dylan no programa dele. Bob Dylan é nosso colega agora, né, Nando? Brother. Prisoners of Technology. Jarvis Conker do Pope, com Baby's Coming Back to Me. Essa banda é o Fundo de Shins com duas músicas, Australia e Phantom Limb. Suicide espetacular com Ghost Rider. Turma que nunca passou por aqui e outros passaram muito tempo atrás. Para fechar o programa, a gente cai num intérprete que é muito presente no Ronca Ronca, numa banda super importante, fundamental. Se ela não existisse, não haveria Bob Dylan como a gente conhece, não haveria Eric Clapton, não haveria gênios assim da música pop, né? Artesãos da música pop, como Elton John. Elton John diz que só é músico, só entrou na história da música por causa dessa turma aqui. Hoje, que dia é hoje? Dia 6 de março. 6 de março, há 21 anos atrás, em 86, mostramos o Suicide, resolveu ele próprio dar cabo da vidinha dele, Richard Manuel. Tecladista extraordinário, baterista. Basicamente tecladista e vocal principal do The Band. A banda de Robbie Robertson, Rick Danko, Garth Hudson, dele. Que durante muito tempo acompanhou o Bob Dylan. E com ele a gente encerra o programa de hoje. Bye bye, terça-feira a gente volta. Foi FM apresentou Ronca, Ronca.